gueixa, kabuki, máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer. Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer. Você é linda, mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer.